Meu coração é o violão de Espanha. Meu sangue quente é o banjo americano. A minha voz é o cello da Alemanha. Meu sentimento é o bandolim cigano. A minha mágoa é o som francês do acordeon. Meu crânio é a gaita de fole escocesa. Meus nervos são como bandoneon. Minha calma é igual guitarra portuguesa. Meu olho envolve como flauta indiana. Minha loucura é como harpa romana. Meu grito é o corno inglês de desespero. Maldito ao bíblico, demônio ao santo, cada país foi me emprestando um canto e assim nasceu meu canto brasileiro. O Queca de Siri invade agora seus sentidos pelo 104.5 FM da Rádio Bronca em Barcelona e também pela rede proprietária a qual chamamos de internet. E vamos soltar, em forma de música, agora uma imensa vaia a esse cidadão escroto chamado Sérgio Cabral, que anda pisando na bola, patrocinado pelo megalômano Ike Batista. Salve Jorge, viva as crianças, viva o Flamengo e viva a aldeia Maracanã. Pense Nino, que deu um chute nos bagos da Microsoft. Não sei onde é que isso vai parar e até que ponto vai se engolir. Mas olha que tá acabando a hora que isso tá. Tá todo mundo sabendo já. À espera de você se trair. Conversa todo dia. Isso é cantar pra boi dormir. Nós respiramos o mesmo ar. Somos irmãos do mesmo lugar. Por que você quer nos iludir? Mas ó, vai querer desistir. Só não me deixa o malandro insistir, não deixa a peteca cair, que eu tô sempre por aí. Vendo que tudo está fora de lugar com o malandro, a fim de confundir, querendo bulir no meu canto ar. E é por isso que eu tô sempre por aí, vendo a mentira que há, tendo que cruzar com o malandro, a fim de me engolir, sem se garantir no seu patuá. E é por isso que não dá, é melhor lutar do que fugir. Tem é que parar com isso que tá aí. Mesmo que você achando que não dá, vai querer desistir. Só não me deixa o malandro insistir, não deixa a peteca cair, que eu tô sempre por aí. Vendo a mentira que há, tendo que cruzar com o malandro, a fim de me engolir, sem se garantir no seu patuá. Sem se garantir no seu patuá. Sem se garantir no seu patuá. Sem se garantir no seu patuá. Essa rapaziada aí é considerada a cozinha mais quente do Brasil e, por conseguinte, a mais quente do mundo. Eliseu e Marçal brincando nos tamborins. Desenhando na flauta.

você pedir, eu faço. No que você mandar, eu vou. Ai, ai, ai, ai. Sou teu ioiô. O que você pedir, eu faço. No que você mandar, eu vou. Iaia me desogo, me protege os caminhos. Teu nomezinho eu carrego no meu patuá. Ai, ai, ai, tem dó que dó. Vem sará, saravá o teu ioiô. Ai, ai, ai, tem dó que dó. Vem sará, saravá o teu ioiô. Ai, ai, ai, ai. Sou teu ioiô. O que você pedir eu faço. No que você mandar eu vou. Ai, ai, ai, ai. Teu ioiô. O que você pedir eu faço. No que você mandar eu vou. No meu gongá já mandei preparar com carinho um lindo ninho de amor pra nós dois se amar. Ai, ai, ai, tem dó que dó. Deixa o capinga teu guingombô. Ai, ai, ai, sou teu ioiô. Deixa a capinga teu guingombô. Iaia me beijo algum e protege os caminhos. Teu nomezinho carrego no meu patuá. Tem dó que dó. Deixa o capinga teu guingombô. Ai, ai, ai, sou teu ioiô. Deixa o capinga teu guingombô. Ai, ai, ai, ai, sou teu ioiô. Ai, ai, ai, ai, sou teu ioiô. Ai, ai, ai, ai, sou teu.

programa que sai da meia-noite a uma de quarta-feira em Barcelona, em 104.5 na Rádio Bronca. Está sendo ouvido e veiculado através desse streaming no campus da Praia Vermelha UFRJ, na sede do DCE, da onde partiu a passeata dos 100 mil em 1968 e aonde nasceu o Queca de Cima. Lado A do programa. Começamos homenageando esse imbecil chamado Sérgio Cabral com quatro faixas do encontro entre Márcia, o Eduardo Gudim e o Paulo César Pinheiro. Dois discos, o show que chama O Importante é que a Nossa Emoção Sobreviva. Esse canal é completamente a favor da causa da Aldeia Maracanã, que é a única coisa que a gente pode chamar de Maracanã por enquanto, porque esse estádio aí não faz jus a esse nome e a essa história. Eles vieram com Canto Brasileiro, Essa Conversa, Tô Por Aí e A Melancolia, onde o PC Pinheiro apresenta a maior cozinha do mundo. Depois, Gisele de Santi e Marcelo Delacroix, Entenda, Nouvelle Vague, do Joy Division, Love Tears Apart, Marisa Rotenberg, um beijão querida, ai ai ai ai, Gal Costa com Nação Zumbi, Barato Total, Gal Costa que ilustra o nosso encarte, e o Mocotó, Swinga Some Baby. No fundo estamos ouvindo uma música que me lembra muito minha avó Ana. Já te digo, Silvério Pontes e Zé da Velha, um abraço para essas duas figuras emblemáticas da nossa música. Troca uma ideia, muqueca@riseup.net. Dia 29 tem o aniversário do Romário no campus, não vai perder. Degustar a muqueca de Siri. Vem aí uma radionovela no hospício. Segura as pontas que eu já conto. E agora vamos dar voz ao samba de Curitiba. Primeiro, Ricardo Salmazo interpretando a música enviada por Cláudio Peba, grande amigo, parceria dele com Luiz Rolim. E aí, Jô Nunes. As faixas, Golpe do Destino e Mané. Aí vem a Arranco de Varsóvia com a Andréia Lula. Tá cheio de gente amiga. Tom Zé em espanhol. É isso aí. Tem coisa que você só ouve aqui. Quando passo a recordar o que vivi em sua companhia. Tem dias que me ponho a pensar, me corrói o pesar, sensação de nostalgia. Que fazem lembrar a sintonia de um amor capaz de não prever as consequências, de não viver só de aparência, momentos que não voltarão jamais. Momentos que não voltarão jamais. acho que a felicidade será eterna. Não esperava que o destino agisse assim e fosse separar você de mim. E fosse separar você de mim. Há tem dias, tem dias que me põe a pensar, me corrói o pesar, sensação de nostalgia. Fazem lembrar a sintonia de um amor capaz de não prever as consequências, de não viver só de aparências, momentos que não voltarão jamais, momentos que não voltarão jamais. Julguei a felicidade ser eterna, não esperava que o destino agisse assim, que fosse separar você de mim, que fosse separar você de mim, que fosse separar você de mim, que fosse separar você de mim. Já te vi, mané, nem adianta disfarçar. Já suei frio com o teu olhar, admito, mas hoje era dela o teu altar. É mais uma aos teus pés, e você é o mesmo de sempre, cheio de amor pra uma noite, depois um cigarro. Vira pro lado e boa noite. Ouço um conselho, minha cara, não leve a sério esse cara. Ele é só dele, coitado. Seu grande amor é o seu passado. Ouça um conselho, minha cara, não leve a sério esse cara. Ali tá escrito o otário estampado na cara. Disfarçar. Já suei frio com o teu olhar, admito, mas hoje era dela o teu altar. É mais uma aos teus pés, e você é o mesmo de sempre, cheio de amor pra uma noite, depois um cigarro. Conselho, minha cara, não leve a sério esse cara. Ele é só dele, coitado. Seu grande amor é o seu passado. Ouça um conselho, minha cara, não leve a sério esse cara. Ali tá escrito otário estampado na cara. Ouça um conselho, minha cara, não leve a sério esse cara. Ele é só dele, coitado. Seu grande amor é o seu passado. Escrito o otário estampado na cara. Mas ouço um conselho, minha cara, não leve a sério esse cara. Ali tá escrito o otário estampado na cara. Mané. Quem é de samba? Quem é de samba? Vem agora, vem agora, vem agora. deixa em apuro quem quer encontrar solução. É a receita de Deus, é uma religião que faz o fraco se fortalecer e o indeciso pôr os pés no chão. Se é mal de amor, não deixa doer, é um remédio pro coração. Meu samba não pede passagem nem leva bagagem de mão. Em qualquer canto ele está, porque é dele esse chão. Vai cativando quem não quer chegar. Mas sei que tem gente no fundo querendo samba. É, mas sei que tem gente no fundo querendo samba. Quem é de samba? Meu samba é puro, não deixe em apuro quem quer encontrar solução. É a receita de Deus, é uma religião que faz o fraco se fortalecer e o indeciso pôr os pés no chão. Se é mal de amor, não deixa doer, é um remédio pro coração. Ah, meu samba não pede passagem nem leva bagagem de mão. Em qualquer canto ele está, porque é dele esse chão. Com sua de contagiar, vai cativando quem não quer chegar. Mas sei que tem gente no fundo querendo samba. Meu samba não tem corda bamba, e a nossa caçamba tem corda de um rebentar. É, é, mas sei que tem gente no fundo querendo samba. Meu samba é a arte mais pura, a nossa mistura, a cultura que é bem popular. É, mas sei que tem gente no fundo querendo samba. Meu samba merece respeito, não dá o direito a quem só quer discriminar. É, mas sei que tem gente no fundo querendo samba. Pois é. É, mas sei que tem gente no fundo querendo samba. É, mas sei que tem gente no fundo querendo samba. Quem é de samba, vem agora. Estoy bien abajo pa' poder subir, estoy bien arriba pa' poder caer. Estoy dividiendo pa' poder sumar, desperdiciando para que sobre. Despacito pa' poder caber, suavecito pa' no perdonar. Estoy estudiando pa' saber ignorar, estoy acá comiendo para vomitar. Te estoy explicando para confundir, te estoy confundiendo para esclarecer. Estoy iluminado pa' poder cegar, quedando ciego pa' poder guiar. Te estoy explicando para confundir, te estoy confundiendo para esclarecer. Estoy iluminado pa' poder cegar, estoy quedando ciego pa' poder guiar. Despacito pa' poder rajar, ojos cerrados para ver mejor. Con alegría pa' poder llorar, desesperado pa' tener paciencia. Cariñoso pa' poder herir, lentamente para no trazar. Tras de la vida pa' poder morir, estoy diciendo adiós pa' poder regresar. ¡Ay!

roupas e dizer que são. Tô na gafieira, de mané joando da brincadeira. Acabou, acabou no chão. Tinha inimigos dentro do salão, Zé da capoeira, fazendo isso que são. Tinha cabelo grande, mas não tinha molho. Mané ficou de olho. Tinha cabelo grande, mas não tinha molho. Mané ficou de olho. Tinha cabelo grande, mas não tinha molho. Mané ficou de olho. Tinha cabelo grande, mas não tinha molho. Mané ficou de olho. Escondeu margarida na cortina e gritou: ninguém pensa pra menina. E só terminou a brincadeira com o sangue escorrendo na ladeira. E era muito sangue pra tua caladeira. Lá na gafieira. Eu não. Cobra criada não pega sapo no chão. Cobra criada não pega sapo no chão. Ela não arma bode pra nada e só come o que vem na mão. Não arma bode pra nada, só come o que vem na mão. Olha que o federal onde chega ele é bem chegado. Vê tudo e não vê nada, tem boca e fica calado. Respeita malandro e mané e só fala na hora certa. Não tem medo da madrugada e nem acredita em sugesta. É que a cobra criada, ela não pega sapo no chão. Atenção, vem aí uma radionovela no hospício. Criação de coletivo, estabelecido no pontão da Eco FRJ. Uma história que se passa no Hospício Nacional dos Alienados e toda construída em software livre. Lado B do Muqueca de Siri. Depois de Silvério Pontes e Zé da Velha, com Já Te Digo, Ricardo Salmazo, Golpe do Destino, de Cláudio Peba e Luiz Rolim. Jô Nunes, Mané, Arranco de Varsóvia, Quem é de Sambar, Um Beijo Grande, Andréa Dutra, La Chicana, Tô. Esse grupo é da Argentina e a música de Tom Zé. Nilce Carvalho com Pedro Lima, Meio de Campo, Vanderleia, Mané João, Marcela Velas, Quando o Samba Quer, Raíssa Bittar, Dig Dom, e no fundo estamos ouvindo Bezerra da Silva com o Federal. Twitter, Facebook, todas essas encrencas, Google More, MSN, você nos acha. Ninguém aqui tá fazendo nada escondido, embora a Anatel, às vezes, pense por esse lado. Muqueca@riseup.net. Liberdade nos meios de comunicação. Liberdade pra viver. Liberdade pra se relacionar. P2P or nothing. Pense Linux. Deu um chute nos bagos da Microsoft. Salve Jorge, salve as crianças, viva o Flamengo. E dia 29 tá todo mundo convidado pro aniversário do Romário. Ela não pega sapo no chão. Cobra criada não pega sapo no chão. E não arma bote pra nada, só come o que vem na mão. Muqueca de Siri.